espalhado. Queridos amigos do programa Foco de Luz, ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares, hoje, sábado, dia 15 de novembro, dia da proclamação da independência, um diazão de feriado aí. Embora que hoje o feriado esteja perdendo meio sentido, que muitos comércios trabalharam, muitos comerciantes abriram, muitas pessoas foram trabalhar, mas é um dia que nós deixamos de ser império e passamos a ser república como um país. Isso representa uma conquista muito grande na sociedade, no povo, na história de um país. E hoje, dia 15, nós estamos aqui de volta com vocês, com mais um programa Fonte de Luz, trazido pela diretoria do Grupo Espírito Preso da Caridade, em parceria com a Rádio Cultura dos Palmares. Hoje, João, estou aqui com vocês, mandando um forte abraço. E o Valdenício está aqui com a gente. Boa noite, Valdenício. Boa noite, João. Boa noite a todos os amigos ouvintes do Fonte de Luz. Esse espaço que tem a oportunidade de levar até você a mensagem esclarecedora do Evangelho, a sua plena concordância com os ensinamentos que Kardec trouxe junto com a espiritualidade para nos dar esperança, nos dar expectativas. E temos a certeza de que Deus é um Pai justo, bom, generoso e profundamente capaz de nos perdoar. Com certeza, mesmo a gente fazendo tanta besteira, né? Eu queria, antes da gente começar, mandar um abraço grande pro Tony, o Tony aqui da Famaçu, que a gente se encontrou hoje de manhã no meio da rua e fez: olha, viu o programa semana passada, que foi muito bom e tal, vamos, parabéns aí, estamos sempre escutando você, né? Então um abraço para você, Tony, um abraço bem apertado para você, um abraço para o pessoal aí da tua família, que todo mundo seja muito abençoado aí por Deus. E eu queria também lembrar que amanhã, no Recife, estão acontecendo dois eventos espíritas de um cunho imenso, de uma importância muito grande. Nós estamos amanhã na Federação Espírita Pernambucana, lá na Encruzilhada, que vai ter um simpósio especial da Juventude Espírita, tá certo? Cujo tema é sexualidade e espiritismo. Então vai ser um processo, vai começar de 8h30 da manhã, começa às 8h30 da manhã, vai até às 17 horas e vai ser muito interessante o estudo, porque é uma coisa que muita gente tem medo de falar sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre a atividade sexual e a vida do casal, da juventude e tal. Então amanhã nós teremos uma palestrante de São Paulo, eu me esqueci o nome dela no momento, mas ela vai estar lá com esse seminário lá. O pessoal começa de 8h30 e vai até 17h30, parando para o almoço. O custo é um custo irrisório, R$5. É simplesmente para ajudar na manutenção da própria FEP. Então fica o convite, quem quiser, fica na Federação Espírita Pernambucana. Amanhã, de 8h30, começa. E amanhã também nós temos o segundo Pasear. O segundo Pasear, que é um evento também de grande magnitude, é trazido a nós pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, lá de Piedade, o Jefa, o grupo que é irmãozão nosso, o grupo que nos auxilia sempre, sempre que a gente está precisando de um apoio, estão aqui com a gente, já vieram aqui no teatro já duas vezes, né, com a gente, já passaram aqui com reuniões especiais, já se apresentaram também no nosso centro co-irmão, que é o Violeta Gris, trouxeram o coral do Jefa, se apresentaram no Rio Municipal da Paz. Então o Jefa é um grupo que trabalha em muita parceria com os grupos espíritas aqui de Palmares. E amanhã ele está com o segundo Pasear, que é uma série de palestras e amostras a respeito da paz. E a paz é um tema sempre bom de se falar nele. Vai começar amanhã também às 8h30 e vai até às 17h30 no Teatro da UFPE. É, lembrando somente que esse Pasear tem um custo de entrada de R$10 e toda essa renda, Valdenício, ela é revertida para o Lar de Clara. O Lar de Clara é uma instituição que o Jefa mantém hoje, que tem mais de 130 crianças. Crianças carentes, crianças da comunidade de Pontezinha, e que recebem todo o cuidado, do maternal até o ensino médio, e que recebem também a alimentação, recebem cuidados médicos, cuidados odontológicos. Então o Lar de Clara é uma das grandes instituições aqui de Pernambuco que trabalha com amor às crianças. Saiu até do Jornal Nacional, sabia?

Eu me lembro de um fato onde estava um dia muito frio e eu acho que eu estava na minha festa de família, uma família nossa lá em Garanhuns, Garanhuns sempre é frio. E um dos meus tios avós, que são idosos, né, um estava reclamando no canto, assim, reclamando da vida. Vixe, como está frio, hoje eu vou dormir, meus ossos já estão doendo e tal, e fazendo todo tipo de reclamação. A outra, que é uma tia que eu tenho, que ela é bastante vaidosa, gosta muito de aparecer, ela fez, eita, tá o clima espetacular para eu inaugurar aquele chale novo. Então, quer dizer, ela já viu no frio uma oportunidade de fazer uma coisa boa, de gostar. E essa é a sensação que a gente realmente precisa, né? Dentro da doutrina espírita, hoje nós vemos um mundo, ela nos mostra também, um mundo onde existem muitas coisas tristes, muitos desastres, muitas tristezas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As tristezas individuais e muitas vezes as tristezas coletivas. Mas também a doutrina espírita nos mostra que essas situações são oportunidades, não é isso? O que é que você poderia nos dar uma trabalhada em cima disso? Veja só, João, tudo é uma questão de como encarar o momento. Felipe Ruri, um palestrante da área de marketing, ele disse que é importante nós distinguirmos o problema da situação. Ele disse que o problema é uma oportunidade. E a situação para resolver ou não vai caber a nós. Então, se nós olharmos em nossas vidas, grande parte dos problemas que surgiram, indireto ou diretamente, é como se a vida dissesse que nós temos a oportunidade de se superar, de enfrentá-los, de sairmos mais fortalecidos. E há pessoas que encaram o problema como tom de lamento. Lá em Ribeiro, em um livro, conta a história de dois rapazes que teve um acidente. Um vinha com a moto já bem utilizada e o outro vinha com um carro saindo da agência novo. Eles bateram. O da moto ficou lamentando para o céu. Mas, meu Deus, minha moto, perdi. Tantas dificuldades, eu passei para comprá-la. E o rapaz do carro novo saiu e, graças a Deus, pelo menos nós estamos ilesos. Realmente batemos, tivemos esse problema. Mas já imaginou se o carro fosse mais importante que as nossas vidas? Então, claro que alguém pode dizer, mas alguém com carro novo com esse tipo de reação depende da visão. Tem pessoas que até, por quase nada, criam muitos lamentos. E nós sabemos, e precisamos dizer isso para nós mesmos várias vezes em nossas vidas, que todas as vezes que nós lamentamos, nós entramos em contato com energias negativas, energias espirituais, que em nada vai ajudar a solução dos nossos problemas. E a partir do momento em que nós paramos de focar o problema e começamos a pensar em possibilidades de resolvê-lo, nós passamos a ter também uma assistência de pensamentos, de energia, essa sinergia positiva que pode nos diferenciar em relação à vida. Alguém que reclama muito porque não tem dois pares de sapato. E há aqueles que dizem que gostaria ao menos de ter os pés. Há aqueles que reclamam porque no emprego as coisas tudo dão errado. Mas há aqueles que estão desempregados. Então há vários pontos de vista. E nós devemos até, enquanto doutrina, enquanto ser humano, lembrar que nada que ocorre em nossas vidas foge daquela regra da mensagem. Nós estamos depositando constantemente no banco da vida. E, às vezes, quando nós vamos sacar do banco da vida, nós não fazemos saco só das coisas boas que nós fizemos, daquelas que, temporariamente, nós, como seres humanos, cheios de falhas, cometemos erros. É como Emmanuel nos dizia, o mentor espiritual de Chico Xavier, uma frase que eu até uso no meu MSN, que é: a semeadura é livre, a colheita, porém, é obrigatória. E quando as pessoas falam em colheita obrigatória, as pessoas pensam logo, rapaz, é obrigatório, mas as coisas boas também. Eu acho que nós estamos aqui, por exemplo, hoje, nós estamos felizes, porque isso foi fruto do trabalho da Dona Violeta, isso foi fruto do trabalho de toda uma geração, Dona Lia, Dona Esther Miranda, quer dizer, toda uma geração, João, que fez com que a instituição surgisse, o Grupo Espírito Obreiro da Caridade. Esse grupo que nas últimas 5 décadas, nos últimos anos, tem divulgado a doutrina espírita, entre as dificuldades e os momentos bons, e que hoje nós estamos irradiando para você, amigo ouvinte, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolação, sobretudo uma mensagem que diz que você é um grande responsável por a maior parte do seu destino. Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a sabedoria, mas Deus nos dá o poder de decidir. A escolha é nossa, né? Como você mesmo disse. E eu achei muito interessante quando você falou que tem pessoas que reclamam porque não tem dois pares de sapato. E pessoas que reclamam que não tem os pés, né? Que não tem, queria ter os pés. E nós, na nossa... Nós somos egoístas, né? Praticamente todos nós somos egoístas. E muitas vezes pensamos somente na gente. E não paramos para analisar que se de repente nós acordamos pela manhã no nosso quarto, significa dizer que a gente tem uma cama, né? Significa que a gente tem um quarto, tem uma casa, que a gente vai ter provavelmente o que comer. Não estamos sós. Se acordamos acompanhados das pessoas, não estamos sós. Mas mesmo que nós não tenhamos isso, que nós acordemos em cárceres ou em ruas, nós somos perfeitos, nós temos a saúde, nós podemos correr atrás, nós podemos batalhar. E muitas pessoas realmente não podem fazer isso e gostariam muito. Então, dentro dos ensinamentos de Jesus, a gente muitas vezes pode se pensar, mas por que isso acontece comigo? Por que isso vem trabalhar? Por que aconteceu isso comigo? Isso é injustiça de Deus. Mas a gente sabe que Deus não erra, que Deus não é injusto, como você disse. Deus é o soberano Pai nosso e o Pai não quer nos prejudicar. Jesus, no Evangelho, ele tem uma passagem muito bonita, quando ele diz, se vós, falando com as pessoas, que são ruins, quando seu filho pede de comer, vocês não dão a ele uma pedra, dão um pão, imagina Deus, né? Deus sabe o que a gente precisa muito antes do que a gente peça. Jesus nos dizia isso. E muitas coisas que nós precisamos são como remédios. Remédios, às vezes, são amargos. E esses remédios amargos, às vezes, nós também precisamos trabalhar dessa forma. Dentro da doutrina espírita, a gente vai reconhecer e conhecer uma coisa chamada causa e efeito, que é uma das principais leis do universo. Mas a Luísa quer falar um toque aqui. E em relação a essa visão espírita, amigo ouvinte, que a gente escuta, né, as pessoas ainda, João, temporariamente desinformadas, ou até algumas com preconceito, quando se fala em doutrina espírita, quando se imagina essa doutrina, algumas pessoas querem tirar os méritos ou distorcer a informação, dizendo que espiritismo é coisa do mal, é coisa de prejudicar as pessoas. E nós viemos mais uma vez, sempre a cada fonte de luz, recordar que essa doutrina que nos fala de evangelho, nos fala de filosofia, nos fala de reencarnação, de comunicação entre os espíritos, é uma doutrina que em nenhum momento, um único, você pode olhar todas as obras da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o Livro dos Espíritos, e obras póstumas de Kardec, e obras complementares de Chico Xavier, não nos convida em nenhum momento à prática do mal. Mas o que ocorre, João? Eu, você, todos nós, somos seres que passamos por momentos tentadores, passamos por momentos de fragilidades, passamos por momentos de dificuldades, mas nós podemos errar. A doutrina espírita não nos ensina a errar. É isso que eu queria que o amigo ouvinte ficasse como foco. E eu digo que nós podemos errar, porque é uma possibilidade comum. Aqui não está os chamados eleitos, aqueles que terão tudo de bom e tudo que vai dar certo, porque se autodenominaram assim, e quem pensa assim nós respeitamos, mas aqui está seres que voltaram a essa vida, com compromissos, com missões, com o objetivo de melhorar, de acertar, de errar, mas sobretudo com um compromisso de divulgar a causa do Cristo, de divulgar a mensagem de esperança. E nesse próprio processo de divulgação, nós temos ainda limites a superar. Então, amigo ouvinte, a mensagem, a essência, a doutrina não nos ensina a errar. Nós, como seres humanos falhos, nós erramos. E não queremos dizer que eu, João, que o Grupo Espírito Obreiro da Caridade, somos seres iluminados e inspirados e que nunca vamos errar. Nós nos colocamos que o erro faz parte da vida. Eu lembro de um apresentador no video show durante mais de uma década que ele dizia, vamos errar erros novos, que os velhos nós já conhecemos. É verdade. Inclusive, tem aquela frase também conhecida demais que diz assim, quem nunca errou também não acertou. Né? Porque nós, o erro, ele faz parte, você como professor sabe disso, o erro ele faz parte de um dos processos de aprendizado. Então só aprende aquele que tenta. E aquele que tenta, muitas vezes tem duas chances, ou ele acerta ou ele erra. Né? Se a gente estiver dentro dessa situação, quando a gente coloca isso nas nossas vidas, nós sabemos que nós, em nossas vidas, temos diariamente oportunidades de fazer algo. Nós temos que fazer escolhas. E essas escolhas podem ser, por um lado, boas, por outro lado, não tão boas. Podem ser acertadas e podem ser erradas. Isso está na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida religiosa, na nossa crítica, na nossa aceitação, no nosso grito, no nosso silêncio. Tudo isso faz parte da nossa vida diariamente. E os efeitos dessas escolhas que nós fizermos, ou seja, o efeito do uso do livre-arbítrio que nós escolhemos, aí vai ser aquela colheita que o Valdenício falou. Porque se eu não estou criticando ninguém, tá certo? Até porque isso aí é lícito, ninguém, todo mundo pode fazer. Mas se eu coloco no meu corpo bebida alcoólica em um nível muito elevado e vou dirigir, a probabilidade que aconteça um acidente é grande. Então, se esse acidente acontecer e eu ficar, infelizmente, em cima de uma cama adoentado durante um grande período de tempo, de quem foi aquela culpa? Aquela culpa foi minha, porque eu sabia o risco que existia em ingerir aquela bebida. Então, esse foi um exemplo grosseiro, mas é um exemplo das escolhas que nós fazemos. Nós temos na nossa vida duas oportunidades. E existe, Jesus já deixava para a gente o caminho de escolher essa situação. Ele dizia, vigiai e orai para não cair no erro, para não cair em tentação. Por quê? Quando a gente vigia, né, Valdenício? Quando a gente vigia, a gente está analisando e pesando todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos. A gente está verificando se aquilo está de acordo com a lei maior, que é a lei de Jesus. E quando a gente ora, além da gente ficar em sintonia com o plano espiritual, a gente atrai para a gente aqueles amigos espirituais que o Valdenício estava falando aqui agora há pouco. A gente atrai para a gente a sintonia positiva, a energia positiva do universo, o auxílio dos bons espíritos, que eu chamo de bons espíritos, o Valdenício chama, mas pode se chamar também de anjo da guarda, pode se chamar de espírito protetor, pode se chamar de guia espiritual, pode se chamar de energia positiva que nos envolve a todos. O nome é independente, até porque a religião também é independente. O que nós precisamos entender, como diz no Livro dos Espíritos, na pergunta, eu esqueci o número da pergunta agora, mas Kardec pergunta qual a melhor religião, e os Espíritos respondem, aquela que formar homens de bem. E um homem de bem não precisa ser necessariamente seguir doutrina A, B ou C. Até porque é bom sempre nós lembrarmos que Jesus, ele não criou religião. Ele nos deu um extraordinário código de ética, moral, de procedimento. Sob todos os pontos de vista, nossas ações profissionais e espirituais, se nós tivermos a referência de Jesus, as chances de acertar aumentam. No entanto, nós entendemos, compreendemos que há pessoas que gostam, entendem que é certo, e nós compreendemos isso, mostrar Jesus sob uma ótica. E há pessoas que o vê sobre outra. Há pessoas que preferem ver Deus, João, como um pai rigoroso, impiedoso, que não perdoa a ninguém. Há pessoas que entendem que Deus perdoa, é um pai generoso, extraordinariamente, e que não é comparável a um homem barbudo, com cajado, sentado no trono de ouro, jogando os raios para abençoar uns ou para amaldiçoar outros. Há aquele pensamento espírita na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, esse livro que traz uma série de perguntas e respostas sobre Deus, sobre as origens, a origem da vida, destinação do homem, comunicabilidade dos espíritos, onde o Kardec faz a seguinte pergunta: o que é Deus? Os espíritos respondem: causa primeira é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, por que Kardec não perguntou quem? Quem é João, quem é Valdenício, quem é Pedro, quem é Maria? Então, quem ele leva a entendimento que é uma pessoa? E nós devemos ter o pensamento de que quem foi capaz de organizar, ó, a força que foi capaz de organizar o universo, o deixar funcionando, não pode caber, como aquele cientista dizia, a ideia que fazem de Deus é diferente da minha, porque não há como conceber que Deus caiba no raciocínio de um homem. É verdade, isso é muito profundo. Eu acho que uma das grandes provas da justiça de Deus, da bondade de Deus, é o que a gente vem trabalhando com a reencarnação, né, Val? Porque se você para para analisar, tem até algumas pessoas, inclusive alguns espíritas, eu já ouvi pessoas, pessoal dizendo, uma visão errada da reencarnação. Tem gente que diz o seguinte, a reencarnação serve para você pagar na outra vida os erros que você fez nessa. Na verdade, isso é uma visão muito simplista e de um conceito muito obscuro ainda. A reencarnação, ela é uma divina oportunidade que a gente tem de aprender. Claro, a gente aprende com os nossos erros, mas a gente também aprende com os nossos acertos. Então a gente não precisa pagar o que está devendo, basta que a gente trabalhe no bem e a gente já vai estar se organizando, se harmonizando com o universo. A reencarnação, ela é uma oportunidade, é uma escola, é uma oportunidade que nós recebemos de aprender coisas novas, de evoluir. Claro que como na escola, quando você faz uma prova, às vezes você tira nota boa, às vezes você tira nota ruim, às vezes você tira nota vermelha. E essa nota vermelha seriam os nossos erros, que fazem parte do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de repetição, do nosso processo de cristalização dessa inteligência, porque os cristais, eles crescem com a acumulação de camadas. São situações que, sem reencarnação, nós teríamos dificuldade. Hoje mesmo, outro dia eu vi uma reportagem de uma jovem, não sei se é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, me foge a memória agora, que ela conseguiu na justiça o direito de praticar a eutanásia, porque ela tem 13 anos, tem leucemia, está com várias complicações cardíacas, uma série de coisas, e quer abreviar o sofrimento. Aí nós encontramos jovens que nasceram em lares sem as condições mínimas, dentro de bairros extremamente carentes, e que não nasceu com nenhum tipo de enfermidade. E conhecemos também situações como um homem que passou 11 anos em coma profundo, e quando tomou um remédio, eu vi isso num documentário, tomou um determinado remédio, ele voltou à consciência. Depois que ele reconheceu todos os seus familiares, lembrou, viu o filho, depois de 11 anos, nem lembrava, lembrava todo mundo. O que é que acontece? No dia seguinte ele desencarnou. Como explicar um quadro como esse? Bem, isso a gente vai ter várias outras oportunidades. O tempo já está chegando, né, ao fim do Fonte de Luz, e João vai dar sequência. Eu queria só lembrar que nós, lá no Grupo Espírito Deus da Caridade, temos reuniões públicas às terças e aos domingos. E se você escutou o programa, escutou falar sobre reencarnação, escutou falar sobre nossos erros, sobre Deus, sobre Jesus, e tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, quer alguma ideia, quer trocar alguma ideia, quer um esclarecimento maior sobre determinado assunto, visita a instituição fica na rua Coronel Inácio, número 447, ali pertinho da escola professora Galtemir Lins, tá certo? E estamos abertos nas terças e aos domingos a partir das 8 horas. Às 7h30 sempre já tem gente por lá, eu chego, o Rodrigo chega, sempre tem gente cedo. E se você tiver alguma dúvida, quiser pegar um livro, quiser pegar um DVD, nós temos tudo isso para emprestar. Então a gente fica por aqui hoje, eu vou deixar o Rodrigo fazer a despedida dele, e lembrando que a doutrina espírita é a doutrina de paz, de amor, de felicidade, ela vem trazer ao homem a explicação e não a confusão. Nós, mais uma vez, gostaríamos de dizer a você, amigo ouvinte, a você, espírita, a você simpatizante da doutrina espírita, a você de uma outra religião, que o objetivo desse programa é levar a mensagem de Jesus, é levar a mensagem da esperança, da doutrina, e que, mais uma vez, agradecemos a essa grande família chamada Rádio Cultura dos Palmares, que nos facultou esse espaço, em especial ao professor Douglas, que nos concedeu essa oportunidade de divulgar o bem, de divulgar Jesus, de divulgar a doutrina que nos ensina a amar e perdoar, e, sobretudo, compreender. Todos nós temos uma missão na Terra, todos nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós temos a destinação de nos melhorarmos, de nos sentirmos felizes, e a certeza que em cada dia podemos melhorar sobre todos os sentidos. Boa noite, bom final de semana, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Que assim seja.